tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Tá pegando fogo. Alô, alô, público presente, a partir de agora a sua adrenalina vai subir e você não vai ficar mais parado de jeito nenhum. Aí já sabe, esse é o poderoso Garbison, é pressão pra todo lado. Parado no bailão, no bailão, agora com o povo. O popozão no chão, o popozão no chão. Parado no bailão, no bailão. O popozão no chão, o popozão no chão. Rave de super. Novo poderoso Garbison, com os DJs Cacau e DJ Magno Calado. Poderoso Garbison, poderoso Garbison. Parado no bailão. Parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Parado no bailão, no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão. Rave de super. A inovar o mundo das aparelhagens. Novo poderoso Garbison. Vem, meu poderoso Garbison. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. E deixando Salles. Garbison, o Águia de Garrafão do Norte, o Comando Águia. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é agitando no poderoso Garbison. DJ Gagal, arregaça muito o som aí pra família, meu DJ. Pra ninguém ficar parado, DJ Magno Calado, DJ Show do Pará. Esse jogo eu não vou estar sozinho, eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bombos que é pra me dar mais sorte. Só tô combinando é o seguinte: 90 minutos sem perder o pique. Bola na trave, dá uma tremidinha. É escanteio, dá uma empinadinha. Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima. Faz um movimento novo, pica, pica, picadinha. Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima. Faz um movimento novo, pica, pica, picadinha. Vamos. fazer o bumbum delas que cai igual bola. Vem! Tá na área. Bota rebola pra baixo, bota rebola pra cima. Faz um movimento novo, kika, kika, kikadinha. Bota rebola pra baixo, bota rebola pra cima. Faz um movimento novo, kika, kika, kikadinha. Vamos fazer o bumbum delas que cai igual bola. Vem! Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika. Dá-lhe meu capi. Tá tocando no poderoso Gabson. Tava com ela pensando em você. Vem, meu comando, águia. Não venha com pra mim te namorar. Tu gosta dos carinha que não gosta. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um beijo que rala, mozão. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um beijo. Novo poderoso cabeção, comando águia. Comando águia, comando águia. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com pra mim te namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um beijo que rala, mozão. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um beijo que rala, mozão. Furiosa de Garrafão do Norte, tá aqui! Comando Águia. Não quero mais rever você. Yeah, yeah. Só me usou, me fez sofrer. Yeah, yeah. Se aproveitou da minha solidão. Fui um brinquedo em tuas mãos. Sabe essa pessoa que você conhece e acha que enfim encontrou alguém valor. Mas aí descobre que ela mudou. Carreta joga som, poderoso Gabson. Sabe essa pessoa que você conhece e acha que enfim encontrou alguém pra mudar sua vida e te dar valor. Mas aí descobre que ela mudou. Carreta joga som. Poderoso Gabson. Queremos estar entre os melhores. Thank you. Passa muito som aí pra família, meu DJ. Vai fumando com no bico, eu vou levar só pra viela. Vai ser papapá. O Garbisson, a guia mais furiosa de Garrafão do Norte, tá aqui. Todo mundo comigo. Ei, o poderoso é o poderoso. É muito Garbisson na tua cabeça. Produções, o considerado. Começa a fita. DJ Magno Calado, DJ Show do Pará. DJ Gagal, DJ Gagal. Pode soltar, DJ. Equipe Os Furiosos quebra tudo de Capitão Poço Pará. Guaraná Power, organização Marcelo Power. Estúdio TI Produções. Diferente de tudo e de todos. Ei, o poderoso é o poderoso. Vem, meu DJ Magno Calado. Pra cima, meu DJ. Novo poderoso Cabeção com os DJs Cacau e DJ Magno Calado. Sempre poderoso. Lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar. Tava bem.

olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Novo poderoso Gabisol, poderoso Gabisol. Presente, a partir de agora sua adrenalina vai subir e você não vai ficar mais parado de jeito nenhum. Aí já sabe, esse é o poderoso Gabisol, é pressão pra todo lado. Comando Águia. Comando Águia. Moisés DJ Produções, o considerado. Ha, ha, ha. Chegou, Juquinha, o bisteca do Gabisão. The Best DJ, Magno Calado, pra comandar o show. Equipe Os Furiosos quebra tudo de Capitão Poço Pará. Perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir. Gramática, português, geografia, inglês. Todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Agitando no poderoso Gabisão. Aquele velho whisky falsificado e 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Magno Calado, pra cima, DJ. Detona meu DJ Magno Calado. Poderoso Gabisol, a águia mais furiosa de Garrafão do Norte, tá aqui. DJ Cagal e DJ Magno Calado, no poderoso Gabisol, agora mil graus. Mil graus, pode crer. Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da Zona Sul, lourinha de olho azul, e o Ibas é o pai dela. Porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração a ela. Hoje ela vem me ver, e eu vou bater uma real com ela. Hoje ela vem me ver, e eu vou bater uma real com ela. Fala com seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. DJ Magno Calado, num garçom nessa festa quero amanhecer. Fala com seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. DJ Magno Calado, num garçom nessa festa quero amanhecer. DJ Patrick, o fera das produções. Gabizão tá na área. Fábio Batidão, envolvendo você. Quando vejo os vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da Zona Sul, lourinha de olho azul, e o Ibas é o pai dela. Porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração a ela. Hoje ela vem me ver, e eu vou bater uma real com ela. Hoje ela vem me ver, e eu vou bater uma real com ela. Fala com seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. DJ Magno Calado, num garçom nessa festa quero amanhecer. Fala com seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. DJ Magno Calado, num garçom nessa festa. Ele tem moral, Juninho consagrado ele se acha, mas ele tem moral. Não responde no privado, as periquetas passam mal. Santorini, tá bom, sal, tá poderoso Gabisol, tá fazendo história no Pará. Novo poderoso Gabisol, o comando águia. Tá bom, sal, mas ele tem moral. Tá bom, sal, tá bom, sal, tá bom, sal, mas ele tem moral. Cigarro na mão esquerda, chope na mão direita. O Juninho consagrado vai tocando a noite inteira. Cigarro na mão esquerda, chope na mão direita. O Juninho consagrado vai tocando a noite inteira. Tá boçal, tá boçal, tá boçal, mas ele tem moral. Tá boçal, tá boçal, tá boçal, mas ele tem moral. Tem moral, ele tem moral. Moral, ele tem moral. Juninho consagrado ele se acha, mas ele tem moral. Não responde no privado, as periquetas passam mal. Santorini, tá boçal, tá boçal, tá boçal, mas ele tem esse moral. Esse é o poderoso Gabisol, tá a águia mais furiosa, tá de Garrafão do Norte, tá aqui. Tá boçal, tá boçal, tá boçal, mas ele tem moral. Tá boçal, tá boçal, tá boçal, mas ele tem moral. Cigarro na mão esquerda, chope na mão direita. O Juninho consagrado vai tocando a noite inteira. Cigarro na mão esquerda, chope na mão direita. O Juninho consagrado vai tocando a noite inteira. Tá boçal, tá boçal, tá boçal, mas ele tem moral. Tá boçal, tá boçal. Novo poderoso Gabisol, com os DJs Cagal e DJ Magno Calado. Raelzinho top. O DJ que conquistou a terra da laranja, DJ Magno Calado. Humildade que você já conhece. Gabisol tá na área. Hoje eu vou para a gaiola, fica de marola, senta. O Gabisson. Gabisson. Poderoso Gabisson. Poderoso Gabisson. Pra inovar o mundo das aparelhagens. Novo Poderoso Gabisson. Tocando pra você dançar. Sensação do Pará. Samuel Produções. O cara sabe das paradas. O master de fazer sucesso. DJ Valdo Ferreira, Valdo Ferreira. Aí, DJ Gagal. Solta o som. DJ Gagal agitando no poderoso Gabisson. Tô pipocado, tô estourado. Tô estourado, eu tô, meu carro paredão, já comprei o meu carro, vou equipar de som. Depois eu caí no mundão. Eu vi só, pancadão, balançando as cornetas e batendo um gravizão. Já comprei o meu carro, vou equipar de som. Depois eu caí no mundão. Curtindo só, pancadão, balançando as cornetas e batendo um gravizão. Vou abrir o porta-mala, vou ligar meu paredão. E as novinhas vão descendo até o chão. Vou abrir meu porta-mala, vou ligar meu paredão. E as novinhas vão descendo até o chão. Tô provocado, tô estourado, tô, O meu carro paredão, tô provocado, tô estourado, eu tô, O meu carro paredão, já comprei o meu carro, vou equipar de som. Depois eu caí no mundão. Comando Águia. Comando Águia. Dali, meu poderoso, poderoso Cabeção. Pode me torturar, amor, pode me torturar. Muito DJ Produções, o considerado. Poderoso Gabi Som com o DJ Magno Calado é pressão pra todo lado.